2109. Roger, 239 down to 2,000 feet. Okay, descend it down to 2,000 feet, bring it 239. Atentando a Mason, prossegue, parte principal, Índia, ponto espera torre, 1198, decimal 95, ajuste 1014, bom voo. Voo 982, controle. Estabilizar, 982. Chama agora a torre, 1198, decimal 95, bom voo. 295, obrigado. Two-three-nine clear, final and X-ray approach, port established. Port established, make a 239, that's the on and west, X-ray, runway 10, port. Não, já baixou travado. 1922, correção, 1982, tráfego avistado, livre pouso na pista no 0, vento 090 graus, 119, confirmando baixado travado. Baixado travado, livre pouso, pista no 0, 1982. 239, reduce your approach speed and report established. Okay, we're slowing and report American 239. Só na reposta táxi. Na reposta táxi, eu chamo a minha 319. American 239, establish on final runway 10. Roger, 239, call now tower on frequency 118.95, bye bye. Okay, tower on, was that 18.95 for Mega 239? Roger, 18.95. Roger. Cover our tower, Mega 239, 8 mile final, runway 10. American Lines 239, continue approach, number 2 to landing. Winds now 090 degrees, on to knots, can 81014. Okay, number 2 will continue, 1014, American 239. November Alpha, mantém posição, aguarde autorizações de decolagem. November Alpha tem condições de decolar de imediato, atento a esteira de turbulência da aeronave que pousa à frente. Mantendo 500 pés próximo da posição do Luna, não vai interferir na sua aproximação. Ok, para 2000, está livre ali, essa é a 62507, tá? No 982 no solo 49, livre à direita, chame só 1219. Livre à direita, 1219, igual 982. Alô, Salvador, bom dia, 1982, livre à pista. 1982, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, 1982. India November Alpha, decolado 50, chama em controle 199 decimal 8. 198, India November Alpha, até regresso. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeo, India November Alpha, decolado 17, corredor Shell no meu pé sempre na escuta. Bom dia, November Alpha, enquanto são visuais no corredor Shell, confirme a intenção do voo. TGL em Veracruz. Positivo, é ponto Salvador da Barra. É ponto Ará, India November Alpha. Papa Papa Alpha Tango Tango, visual com o Boeing 757 Nacional. Após o pouso do meio autorizado, Aninha, mantém a cabeceira no zero. American Line 239 on ground at 52, turn right, call ground frequency 121.9. Quite turn ground, American 239, good night. Próximo táxi, Xanamé 311, 147. A bordo tem 3 horas e 40 de autonomia, Fernando Galeão. Voo 982, ingresso Juliette 05, portão. Juliette 05, 982. 6311, táxi inicialmente até o Traveja, posição 612, altímetro 10014. Estado 1014, táxi até o Traveja 612, Xanamé 319. Salvador Ground, Mega 239, Terminal 10, request taxi, terminal. America 239, taxi on to Juliet, report before. 6250. Set at Juliet, to the gate. Maintain position before Juliet, expect to send a 1-1. Okay, I understand you'd like to hold short of Juliet. Hold short Juliet, is that affirmative? Affirm. Hold short Juliet. Roger, hold short Juliet, make it. Através da 612, prossegue até o ponto de espera via pátio 1 no Índia. No ponto de espera chama a torre 108612 e a corrigindo 108.95 a torre. O altímetro permanece, 1.04 com voo. Bate o Índia, ponto espera 1895, 1014, até lá no seu escuta, Xanamé 319, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Alfa, Tango Tango decolou, saí da árvore, na sua escuta. Bom dia, controle. Alfa, Tango Tango decolou, saí da árvore, na sua escuta. Positivo, Alfa, Tango Tango, contato radar sobre nível de voo 100, na saída da árvore. Tango Tango, vai cumprir a restrição, Brasil? Teste calma. Pode subir sem restrição, nível de voo no 00. Temos aeronave chegando na chegada que interfere na saída da árvore. Não, estou autorizado no 00, subir sem restrição. Positivo, uma centena sem restrição, Alfa, Tango Tango. Point of the traffic via Juliet, to stand 1-1. Clear with the way to Avianca, the 320, and then Juliet, gate 1-1, back at 239. Affirm. Xanam 6250 no solo, ao 55, livre direito, chame solo no 21, decimal 9. 219, Xanam 6250. Bom dia, Torre de Salvador, Xanam 63, 11, próximo ao ponto espera, dá 10, tá pronto. Xanam 63, 11, autorizado a linha e mantém cabeceira 10. A linha mantém 10, Xanam 63, 11. Alô, Salvador, muito bom dia, Xanam 6250. 6250, táxi Alfa, reporte entra, táxi aí, Juliette. Alfa, Juliette, 6-1-1 ainda desconsidera a última instrução, ali mantém inicialmente, ok? Ali mantém, 1-0, ciente, Xanam 63, 1-9. Agora sim, livre de decolagem, vento 120 graus com 10 nós. Livre de decolagem, pistão no 0, Xanam 63, 1-9. Alfa Tango Tango, quando possível, chamar de pouso em GQ. Tódio. Ok, controle, o Alfa Tango Tango estima a pose de que é 1-2-3-5. Está presente, solicito mudar as regras para visuais e, se possível, o 085. A pro ideal, a radial ideal é 264 para GQ. Gente, Alfa Tango Tango, está autorizado pro direto para GQ, subindo ao nível de voo 085, só poderia confirmar o estimado? 1-2-3-5. 1-2-3-5, copiado, o Alfa Tango Tango modificado aos 1-1-5-7. November Alfa, controle. 50. Ingresso Juliette 09 ao portal 6250 da Xanam. Ingresso Juliette para o 09, na 250. Na 6311, decolado 58, chame controle 119.8. Controle Salvador agora 1198, chame 6311. Obrigado, bom dia, bom fim de semana. Positivo. Controle Salvador, bom dia, o Xanam 63, 1-1, cruza 2.200 pés da Euleda. Boa tarde, 63, boa tarde, 63, 1, bom dia, 63, 1-1, contato radar sobre o nível de voo 360, na saída da Euleda, autorizar a direita, Leda. Subindo ao 360, direto Leda, o Xanam 63, 1-1. Positivo de Nova Miral, falei a frequência, vovô. piloto contrário pode confirmar a informação? Papa Romeo India November Alpha controle. Papa Romeo India November Alpha controle. Identificação 3296. Vieira Serra Tango, Vera Cruz, 1010, decola do 17, o pátio. 3296, autorizada a chegada a Mari, decola 0050. Direita, corredor Axé, Axé na 0152, no transponder o controle, opera em 119.8, direto de Atango. Corredor Axé, o direto de Atango. Uma torre para acionamento, Aerostar, 108.95, direto de Atango. Alto Salvador, bom dia, o 35-5595. Frente da formação Índia, parte 3, box 4. Autorização para Ilhéus. O 5595 da Trip, bom dia, Ilhéus. Confirme apenas o nível solicitado, 140. Por favor, 140. Pronto para cópia? Pronto, cópia. 5595. 5595, Salvador Ilhéus, autorizado nível de voo 140, decola 10, primeira curva à direita, descida saída Coral. Aciona no transponder 0260 e o controle 109.8, 35595. 2140, decolando 10, após decolar de curva à direita, descida saída Coral, transponder 0206. Controle 119.8, 35595. Corrigindo o transponder, 0260 e a rota Golf 677, 5595 da TEP. 0260, Golf 677, 5595. Correto, parte 3, depois foi pronto, fracionamento pushback. Levanta para o 5595. Vai manter o setor. Guardião 06? Guardião 06, confirme intenções de pouso no pátio do Grécio. Afirmativo. Guardião 06, tem condições de dar presente, fazer uma curva à esquerda para aproximação no pátio do Grécio? Afirmativo. Guardião 06, autorizado a aproximação até o pátio, reporte na final do pátio. É, reportará. Guarulhos 360, pronto cópia? Pronto cópia, Mavert 13. Mono Mavert 3, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola 10, primeira curva direita, prefira saída da Euleira após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu, 16 até Bravo até Zulu, após vir a rota do plano de voo. 5425 no transponder, 1198 ao controle, gol 1983. Autorizado Guarulhos 360. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda. Após direita, voa Bridge, intercepta para Zulu 16, Bravo até o Zulu e depois conforme a rota plano. Transponder 5425 e o controle 198, com 1933. Protegimento correto, pontão 05, reposta quando pronto, pressionamento pushback. Vou chamar para obrigado. Checo Bravo, agora de copo para Serra Bravo, Juliette Delta, nível 400. Confirmando, é Jundiaí. Certo. Sinal para o pátio, Guardião 06. Guardião 06, após de solo controlado, vento no momento 120 graus, 13 nós. Ciente, o Guardião 06 reportará. O Bravo na escuta. O plano foi feito, foi via rota UP Zulu 21, confirmado? Ciente. Chama Recife 1288, alterne 1260. Papapá Alfa, Tango Tango. Escuta, Paulo Douglas, prossegui. Chama Recife 1251, alternando 1288 e 1260. 251, 1288, 1260, vai chamar. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, bom voo. Chame, começou a nível frequência. 3896, desça para 2014, direcional Electric, reporte estabilizado. 2014, reportar estabilizado, 3896. Alfa intercepta a rota UP021 até Bravo Golf Charlie. Após cancela e prossegue no nível 055 visual, conforme a rota do plano. 5422 no transponder e o controle em 199.80. Papapapá, Whisky Eco Bravo. Confirme o pato que se encontra. A intenção é decolar do 17. Sente então, decolagem do 17, a curva permanece à direita e o perfil de saída o mesmo. O Whisky Eco Bravo. Estimativo, já tem informação do POB? E autonomia? Afirmativo, Whisky Eco Bravo, parte da bata para acionamento e táxi 108.95, bom voo. Puente. Salve Salvador, muito bom dia, gol 1397-64, com informação índia, autorização, São Paulo, com bom dia. Gono 397, índia, confere informação em curso, pronto, cópia, 360, Congonhas. Afirma. Gono 397, autorizado Congonhas, livre voo 360, decola 10, primeira curva à direita, prefira saída da El Leida, após Leida, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meia, até Bravo Pesulu, após via rota do plano de voo. Transponder 5444, controle opera em 199.898, controle hoje, Gono 397. Autorizado 360 para São Paulo. Décola da 1-0, curva à direita na saída da El Leda, após Leda, voa 30. A intercepta a Pesulu 1-6, até Bravo Hotel Zulu e sai conforme o plano de voo. 5444 no transponder e o controle 198 para o Gono 397. Cotejamento correto, portão 4, repouso quando pronto para acionamento pushback. Semana pronto, Gono 397. Ah, é ponte para ingresso na pista 197. Como é que eu vou proceder? Reporte para táxi. Vim para a torre? Então, Juliette, você está autorizado ingresso na pista 97, reporte alinhado e pronto. Michael Zulu, confirmando no Pat 5. Michael Zulu, na escuta da torre. Lima Kilo Zulu, autorizado táxi, reporte na interseção Papa para ingresso na pista 17. Portão 62, livre acionar, reporta táxi. Autorizado, chamando espera o táxi, vamos 073. Estabilizado, até 3896. 3896, Datan, completa final, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Sim, para a torre. Seta, autorizado decolar, pista no site, vento 100 graus, 13 nós. Torre Salvador, bom dia, 3896, estabilizado. Então, 3896, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 100 graus, 13 nós, QNH 1094, reporte baixado, travado. Reportará, 3896, não precisa, travado. Tango Bravo, que Luiz, que bom dia, informação agora em curso da Juliette. Confirma o local de sobrevoo. Para ingresso na pista no site. Salvador, com toque remetido em Veracruz, do número 10, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. O controle em 1, 19 decimal 8, torre em 1, 18 decimal 95 e aciona o padrão 0116. 19 decimal 8. 198. Correto, transfere agora a torre 118 decimal 95 para acionamento táxi decolagem, ajuste 1014, bom voo. Correto, mas para informação tem um tráfego do Índio November Alpha na vertical de Veracruz e do ponto TGS. 7. 73, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18, 95, ajuste 1014, bom voo. Principal Índia Alfa, ponto de espera 1895. Obrigado, tenha um bom dia. Ingresso na pista 97, já pode olhar e pronto. 6140, está no gate 9, eu já estou matando. Ano 40, só um estado de cópia, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, aguardar. Igor 073, bom dia, nossa próxima pode esperar a próxima. Sim, meu, a gente quer cobrar o pronto? Igor 073, pode esperar o 10 pronto. Igor 073, autorizado, alinhar e manter cabeceira no 0. Alinhar e manter no 0, Igor 073. Na 3896 no solo, aos 20, livre direito, chame solo 219. 219, obrigado, bom dia. Que é Cubravo, vento 1 graus, 1 2 nós, autorizado decolar, pistão no site. Alfa, Juliano, para o 62, até 3296. Xanair 6140, pronto, pop. Pronto, copo, 140. Autorizado Maceió, nível 250. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5446 no transponto. Iraque 250 para Maceió, tá 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, pelo ISC 58, depois conforme o plano, 198 controle, 5046 transponder, eu chamo 62, 6140, desculpa. Xanair 6140, correto, confirmando portão 09? 09. Gente, a porta pronta para o SPEC, funcionamento, ajuste 1014. Escutará. Controle Salvador, bom dia, papapapá, o Isque, Eco Bravo. Whisky Eco Bravo, contato com a Dona Decolagem, Subal 400, voe direto Elefa. Direto Elefa, Whisky Eco Bravo. 2000 pés, voe Elefa, Whisky. Correção, está presente, voe Elefa, Whisky Eco Bravo. Voando Elefa, então Whisky Eco Bravo. Serra Tango ainda para informação, ainda November Alfa ainda permanece vertical de Veracruz em TV, com frequência líquida presente. Valeu, já, bom trato. Controle Salvador, o trip 5403 de posse da Índia, na sua escuta. De posse da Índia, o trip 5403, voa Pelô, desce para 4000 pés. Voa Pelô, descendo para 4000, trip. O 5403 tem condições de incrementar a velocidade? Está incrementando. Voa Pelô para 4000, trip 5403. 403 emprega o máximo máxima velocidade que puder sem entrar sobre a retaguarda, 9 milhas. Ciente. O 4207, desça e mantenha nível de voo 170. 170, informa o tráfego, a posição de 10 horas, 8 milhas no rumo nordeste. 42. Vai seguir paralelo ao tráfego, vetoração para o sequenciamento, curva agora à direita, proa 225, o limite será o localizador. November Alpha, no 1510 via corredores. Sim, para dois. Bravo que Luiz, que é autorizado o TAC 70 exceção. Oscar, reporte para ingresso para o pistola 7. O 4207, controle. Vou liberar a descida do senhor, o senhor vai seguir paralelo ao tráfego da Trip, desce ao 050, informe caso desvios à frente, azul 4207. Sem problema, vai manter a proa, 225, desce ao nível 050, azul 4207. 073, chame Recife no 25, ou na alterna no 3325. Recife no 3325. Estou 1073. Está mais? Uniforme Alfa Kilo Vitor, prossiga. 595, parte 3, livre de acionar, reporta táxi. Vou usar o de acionamento quando pronto para o táxi, 595. Confirme código transponder alocado. Gente, desça para o número 1510, reporte passando 2000 pés do... correção, desça para a altitude de tráfego em Veracruz, reporte passando 2500 pés, modifique transponder para 5177. Bom dia, está 3198, livra 170 para 1150, informação Índia. 3198 da Santa, identificação dessa 060, redução 2509. 2509-060. Diz que é cobrado, chame Recife no 288, alternando no 260. 288-260, isso é cobrado. Papa Uniforme Golfo, Papa Sierra, prossiga. Voa 983 para o pushback de estacionamento, portão 5. Voa 983, constante para a gente 05, aeronave da Trip já finalizando o push no pátio 3, vai taxiar a retaguarda, não me escuta, guardando. Guardão, 983. Golfo, Papa Sierra, para informação, eu tenho o tráfego do Alfa Kilo Vitor. Ingressando corredor caixa prego, passando 3.500, parando 1.500 pés. Ultraleve avançado. Limite altitude? Reporte livrado da CTR Salvador, Golfo Papa Sierra. Parando 1.500 pés até o destino? Para Irecer, só o estado de copa. Temos tráfego de conhecimento do controle nos setores adjacentes, segue na frequência livre. Chame o controle caso ingresse na nossa CTR. Zulu, autorizado ingresso na pista 17, reporte General e pronto. 5595, pronto para o táxi, teu 271, autonomia de 3 horas e 40. Alternativa Salvador, o trip 5595 em transporte de órgãos. Trip 5595, copiado transporte de órgãos vitais. Autorizado o táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 95, o ajuste 1014, bom voo. Autorizado o táxi via parte, Índia, até o ponto via Alfa, no ponto de espera, Torre 18, sinal 95. Trip 5595. Bom, 983, a escuta? A escuta, 983. Guardando com a equipe de solo, após a passagem da aeronave da Trip, a retaguarda, já no táxi no pátio 3, após a mesma livre acionar, reporta o táxi. Ok, após o Trip é autorizado, 983. Tem aqui no Zulu, pronto, copy. Trip 5403, na escuta? Chega na escuta. Confirme velocidade indicada. 245. Passando o controle para o nível 105, decola da 10 com curva direita via corredor axé. O controle em 119 decimal 8, torre em 118 decimal 95 e aciona 5434 no transponder. Aquilo Vitor na escuta? Frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar. Quilo Zulu, cotejamento correto no pátio 3, livre acionar, reporta táxi. Eco Zulu November, confirmando o transporte do fermo. Autorizado então Galeão, nível inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 1.07 com curva à direita via corredor axé. O controle em 1.19 decimal 8, torre em 1.18 decimal 95 e aciona 5.437 no transponder. Gente, foi Duna, desça para 2.500 pés. Aeronave mantendo os corredores visuais, mantendo no 1.500 pés. Sente para 2.500 na Pro de Duna, 5403. Zulu November correto no pátio 5, já possui o POB? É, também beleza. Não copiei o POB, o Epsilon November. 95, imitado pelo QD Mike 1110 do NDB Cinza. Ok, esquerda 195, limitado pela 1110 do Cinza, 4207, descendo para 50. Direita via corredor axé. O controle em 119 decimal 8, torre em 118 decimal 95 e aciona o padrão 0125. número 3 na aproximação. Reduzindo 210. Vamos saber. TLP, transfere agora a torre para acionamento, táxi decolagem, ajuste 1014, bom voo. Papatango Bravo, que Luiz, que mantém as condições visuais, corredor ação no 1000 pés. Confirme. Destino? Isso é Salvador, mas vai efetuar TGL em Vera Cruz, Bravo, que Luiz. Bravo, que Luiz, que ciente. Reporte visual, coloca azul. É reportar, Bravo, que Luiz. Doutor Salvador, mano 260. 0, 0, 0, 0, 0. Goma 260, mantém escuta. Azul 4207, desça para 4000 pés. Ajuste no 094. 4000 no 094, azul 4207. Bom dia, 5595. O controle está o PL 19.8 e vai acionar o 5402 do Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, correto, no pátio 3, a porta pronta para acionamento. Cinco, em transporte de órgãos vitais. Radar saída coral, sub e mantenha 1940. A gente cumpriu o perfil da saída coral, sessão 40, trip 5595. Então 3198, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pelo QTMAC 080 do endereço Simbra. Desça para nível de voo 050. 3198, esquerda proa 010, confirma limite. Limitado pelo QTMAC 080 do endereço Simbra. 080 do Simbra, pede para 050. Controle, Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, está com proa da rotatória, ingressão interlado. Índia 9B Alfa para ingresso no circuito, chame torre, 118.95. 18.95, Índia 9B Alfa para regresso. Boa, 2.95. E para o táxi, voo 983, 173 a bordo, 6 horas e meia autonomia, Galeão alternativo. Voo 983, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1.0. Ponto de espera torre 118.95, ajuste 1014, bom voo. Dave, Apache, Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 18.95.014, obrigado, bom dia. 03 para final do procedimento, curva esquerda, proa 120, reposta estabilizada. Ok, o 5403 está estabilizando o localizador no momento. 220, gate 9, pronto, posicionamento. Chanel 6140, livre acionar, reporta tanques. 6140, no Gate 9, confirma? Confirmando 6140, Maceió, confirma? Afirmativo, perdão, 6140, Maceió, Gate 9, reportar ataque. Para o posto de acionamento, posição 4, ou 1397. 207. Então 3198, reduz a velocidade para 1709, desça para 3000 pés, ajuste no 094. 3000 pés, 170, 3198. Gente. Pequeno porte, após a segunda aeronave, coordenando com a equipe de solo, livre acionar, reporta ataque. 97. Falou, só passando o carro de alerta, passo 3, posição 10, para o tratamento. Serra Hotel Yankee foi quem chamou para acionamento? Afirmo. Autorizado, reporta táxi. Reportado, é bom dia. Nacional da 1-7. Oi, Salvador, voo 1983, ponto espera da pista 1-0. Voo 1983, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera 1983. 5595, autorizado direto, coral. Gente, autorizado direto, coral, 5595. Ecos 1 novembro, autorizado a ingressar de imediato na pista 17, reporte alinhado e pronto. Agilizando o manobra. Trip 5403, avistado, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 129. Seguinte, 503, autorizado pouso. Pro 3198, o tráfego que o precede, próximo à zona, 8 milhas, mantém 190 de ground speed, Airbus 190. Pro 3198, correção, Embraer 190. Ingresso na pista 17. Azul 4207 ILS. Azul 4207, complete final de procedimento ILS X-Way, chame torre 118 decimal 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207 ILS. 4207, continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguarde autorização de pouso, vento no momento, 110 graus, 12 nós, altímetro 1014, a porta baixa travada. Vai reportar, 4207. Certo, 1 novembro, autorizado decolar, pista 17, vento 110 graus, 12 nós. Zero, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1014. Pátio em Alfa, para espera 2.895.6140. Índia November Alfa, confirme baixada travada. Em fábrica, Índia November Alfa. Índia November Alfa, ciente, continue a aproximação, agilizando, ainda não avistado, aguarde a transição de pouso. Está 3 milhas da 17, ciente do Mike Cudel, está aguardando o pouso do Índia November Alfa. Livrando na Eco. Trip 5403, livre à direita, chame só 1212.9. 5403. Frente prossegue Índia, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1.895, ajuste 1014, um bom voo. Está em como número 3 da decolagem de Alfa, pode esperar chamar 2.1295.614 do 1397. O Chanel 6140 informando será o quarto da decolagem, ok? Paulo Trip 5403, pode ingressar no pátio 3? Afirmo, vi aquilo, atento ao sinalizador, Trip 5403. Gente, Eco Zulu Novembro autorizado direto destino, aguardando para ascensão. Direto destino, aguardando a autorização para acessão, Eco 1260 vai passar o 070. 1260, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 2000, 1014, 1260. Controle, está passando o Bravo que Luiz, passou o traverso para da barra. Bravo que Luiz, que ciente, frequência livre para coordenação, não atrapa para reportar no C. Frequência livre, Bravo que Luiz. Estabilizado em LF 3198. Então 3198, complete final do procedimento de ILS X-Way, chame-se